Salve, salve pessoal, aqui é o Aaron Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem. Espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Hoje vamos abordar o gênero funk, né? Que é o segundo gênero mais popular de música em nosso país, né? A gente sabe que esse tipo de gênero musical atrai, né, muitas mulheres, né, a atenção do sexo feminino, porque o funk exibe e ele vende aquilo que elas mais gostam. Né, que é o materialismo, a ostentação, né? O funk, os cantores, nas suas produções, eles sempre exibem carros luxuosos, né? Roupas caras de grife, exibem joias, né? O ouro muito exaltado. E a gente sabe que a mulher, por ser um ser hipergâmico, ela tem muito essa fixação pelo material, porque se você tem posse, você tem recurso, se você tem recurso, você tem status. Então, o funk, diferente do sertanejo, que é uma questão mais que vem de um amor romântico, que vem daquela questão sentimental, o funk, ele vende as fortes emoções. Isso atrai muito aquele público feminino mais jovem, dos 13 até os 24 anos, tá ligado? Que à medida que vai envelhecendo essa população, elas vão trocando de gênero, né? A pessoa vai amadurecendo, os gostos vão se alterando. Pelo fato das meninas gostarem desse gênero de música, isso atrai muito os moleques mais jovens. E aí que tá o problema. Os meninos, por serem novos ainda, né, estarem em fase de desenvolvimento, na puberdade, adolescência, eles não têm o lóbulo pré-frontal completo. E a gente sabe que o lóbulo pré-frontal, ele chega na sua fase final entre os 26 e 27 anos, né? E a gente sabe que o nosso país tem um baixo QI. Nosso QI aqui em média de 80, né? Que é um QI de um retardado. Que significa que elas não se planejam muito, elas não se organizam, elas fazem tudo com muito impulso, movido por impulso, por emoções. E a gente vê que esses jovens que curtem funk, eles tendem a ir para a criminalidade, porque as meninas, como elas são jovens, estão em busca de fortes emoções, elas acham esses caras legais, porque eles quebram regras e pá, e você é jovem, maturo, e você tá naquela fase de rebeldia, e junta tudo isso, né? A música, etc. Esses garotos buscam o caminho mais fácil, porque por esse caminho mais fácil eles vão ganhar fama. Com fama você tem dinheiro. Com dinheiro você consegue mulher, e é isso que o funk ele vende, né? Eu lembro quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu ia em uns bailes funk assim de quebrada, não muito longe aqui aonde eu moro, com meus amigos, e eu cansei de ver moleque que estudava comigo. Eu sabia que eles não tinham moto, mas como eles sabiam que ia ter fluxo, que eles chamam de fluxo, né? Esses rolês, eles iam para o asfalto para roubar moto. Eles roubavam moto para ir pro fluxo, comida na garupa, tá ligado? E outras não estão nem aí se a moto é roubada, se o carro é roubado. O que importa é o momento, é curtir o momento, o que importa é as fortes emoções. É por isso que o funk está sempre muito associado à criminalidade, imaturidade, etc. Você pode ver os rapazes que cantam esse gênero de música. Tem caras que têm 24, 27 anos e ainda se vestem como meninos, tá ligado? Eu lembro que na minha época tinha aquela bebida Johnnie Walker, Red Label. Essa bebida, cara, graças ao funk, estourou no Brasil. A música de funk, o gênero de funk foi muito responsável por levar muitos adolescentes ao alcoolismo, né? Eu lembro que na minha época, eu tinha 16, 17 anos, tipo 10 anos atrás, todos os meus amigos bebiam uísque. Tipo, 17 anos se afundando no uísque. O uísque energético, isso destrói as paredes do seu estômago, destrói a sua laringe, arregaça todo o seu sistema imunológico. E você vê hoje, né, muitos jovens, né, tudo doente, tudo sequelado, com 21 anos. Você vê esses caras que curtem esse tipo de música, eles são tudo rouco, os olhos são todo meio amarelado. Sabe, os caras não são bem. A única similaridade que tem entre o funk e o sertanejo é mulher, né, e vícios. O sertanejo vende o álcool como a fuga, a válvula de escape, e o funk ele vende a maconha como válvula de escape. Ambos os gêneros são ginocêntricos e ambos os gêneros musicais levam os homens à destruição. Por isso é bom quando você vai ouvir esse tipo de música, se você estiver em um determinado ambiente, preste atenção nas letras. Hoje, quando eu ouço alguma música de funk ou de sertanejo, eu não consigo cantar a música. Por quê? Porque eu penso mais na letra. Eu fico refletindo sobre a letra e automaticamente eu percebo, é blue pill. Hoje em dia, quando eu quero ouvir música, eu busco algo mais outsider, tipo uma música japonesa, sabe? Tem muitas músicas japonesas boas. Música chinesa também é boa, não é ruim. Música russa é muito boa. Eu, inclusive, quero recomendar para os senhores cantores russos, muito bons, como Dja Kalib, você tem o Rolfin Fink, o Johnny, Polina Gagarina. Tem também cantores alemães bons também. Ultimamente eu tô ouvindo muito Lea, que é uma cantora alemã. Sabe, fugir de músicas assim, sabe, americanizadas. Sabe, cantores americanos. Você liga uma rádio hoje em dia, você vê todas as músicas que tocam na rádio, se não for do brasileiro, são músicas americanas. Compositores, eu gosto muito do Ludovico Einaudi. Ele é muito bom, um compositor excelente. Tem aquele compositor nipo-coreano, Hiruma, muito bom. Cantoras japonesas que eu podia recomendar para os senhores. Tem a Ivy, que é uma boa cantora japonesa. Você tem o cantor Kenji Yonezu, muito bom também. Ele é bem excêntrico. Eu poderia recomendar para vocês a banda Flow, que ela é bem popular pelas aberturas de Naruto. I realize that screaming pain, chilling loud in my brain, but I'm going straight ahead with this car. Outra banda que eu posso recomendar para os senhores é Orange Range. Muito boa também, conhecida pela abertura, a primeira abertura de Bleach. Aimer é uma cantora japonesa, assim, espetacular, tem uma voz incrível, assim, é única. Nothing but you're the part of me. Meditating.